Força e fraqueza é uma questão de disposição das forças, posição estratégica. O sábio comandante possui verdadeiramente a arte de liderar aqueles que souberem e sabem potencializar sua força, que adquiriram uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum acontecimento, por mais desagradável que seja. Aqueles que nunca agem com precipitação, que se conduzem, mesmo quando surpreendidos com sangue frio, que têm habitualmente nas ações meditadas e nos casos previstos antecipadamente. Aqueles que agem sempre com rapidez, fruto da habilidade aliada a uma longa experiência. Assim, o ímpeto de quem é hábil na arte da guerra é irrefreável e seu ataque é regulado com precisão. O primeiro imperador Han, 256-195 a.C., desejando esmagar seu oponente Hsiung-nu, enviou espiões para conhecer sua condição. Mas este, sabedor do fato, ocultou com cuidado todos os soldados fortes e todos os cavalos bem alimentados, deixando apenas homens doentes e gado magro à vista. O resultado foi que os espiões, por unanimidade, recomendaram ao imperador que atacasse. O resultado? O imperador Han atacou e foi derrotado. Os espiões viram apenas velhice e doença. Isso, sem sombra de dúvida, é uma dissimulação do inimigo e atacar pode ser imprudente. Assim, quando pretende que o inimigo se movimente, o especialista se mostra e o inimigo certamente o seguirá. Ele ilude o inimigo e este acredita. Agindo dessa maneira, manipula o inimigo e assim espera por ele, armado com toda a sua força. O especialista, quando está em batalha, procura sua vitória na vantagem estratégica, não a solicita aos seus homens. Portanto, deve ser hábil para selecionar os homens certos e explorar o avaro e o tolo, o sábio e o valente, e dar a cada um deles uma responsabilidade adequada ao seu perfil. Jamais designe tarefas a quem não for capaz de cumpri-las. Selecione e dê a cada um responsabilidades proporcionais à sua competência. Em 341 a.C., o estado Xi, em guerra com o Wei, enviou o general Sun, que disse: "O estado Xi tem a reputação de covarde, e por esse motivo nosso adversário nos despreza. Vamos virar essa circunstância a nosso favor." Consequentemente, quando o exército atravessou a fronteira do território Wei, Sun ordenou que fossem acesas 100 mil fogueiras na primeira noite, 50 mil na segunda e apenas 20 mil na terceira. O general do exército Wei, Peng Shuang, ordenou o ataque de maneira vigorosa, pensando: "Eu sabia que os soldados de Sun eram covardes. Seu número já caiu menos da metade." Na sua retirada, Sun chegou a um estreito desfiladeiro que, calculou ele, seria atacado pelos perseguidores depois do anoitecer. Lá, chegando, tirou a casca de uma árvore e escreveu: "Sob esta árvore, Peng Shuang morrerá." Então, quando começou a anoitecer, colocou um grupo de poderosos arqueiros emboscados nos arredores com uma ordem de atirar diretamente se vissem uma luz. Mais tarde, Peng Shuang chegou ao local e, vendo a árvore, acendeu uma luz para ler o que estava escrito. Seu corpo imediatamente foi crivado por uma saraivada de flechas e todo o seu exército foi preso na confusão. Quem explora a vantagem estratégica envia seus homens para a batalha como se fossem troncos e pedras. A pedra e a madeira não têm movimento próprio. Uma vez que, em repouso, não mexem por si mesmos, mas seguem o movimento recebido. Se forem quadrados, mantêm-se em repouso. Se forem redondos, rolam até encontrar uma resistência mais forte que a força recebida. Assim, a vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como o movimento de uma pedra redonda rolando por uma montanha de 300 metros de altura. A força necessária é insignificante. O resultado espetacular.